Muita gente fala de mim. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Mas enquanto você fala da minha vida, quem cuida da sua? Você fala de mim? Então escuta aí. 1, 2, 3, 4. Come on, everybody. ATX. Hear me, Angel. Are you ready? Let's go. Como eu queria entender por que o mundo é assim, porque eu tenho que ser o que esperam de mim, porque tenho que fingir ser outro alguém pra agradar, porque eu não posso mostrar o meu jeito de pensar. Sentido perder todos os meus sonhos assim. Ninguém merece viver manipulado e no fim. Felicidade só tem quem faz aquilo que quer. O livre-arbítrio Deus deu pra nos deixar escolher. Sou o que sou, foi assim que Deus me criou. E eu não vou fingir ser outro alguém, não. Stop! A vida não é jogo e eu não vou jogar. Eu não posso perder, eu nasci pra ganhar. Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Stop! Eu estou guardado pelas mãos de Deus, e é Ele quem guia os passos meus. Eu vou fazer o que Ele quer, não o que você quer. Todo mundo fala de mim, fala mal, fala bem. O que sabe, o que não sabe, acha que pode dar conselho, me dizer o que fazer. E o que eu penso não conta, e a minha opinião, pois se eu precisar, eu sei a quem perguntar. Pois Deus institui nossos pais, pastores, autoridades. Esse sim, não aqueles que sequer me conhecem, mas se acham no direito de meter o bedelho. E é por isso que eu digo que quem manda em mim nem sou eu, é Deus. E é bem melhor você guardar a sua língua do que ir para o inferno por falar demais. É isso aí, deixei o meu recado, Andriel X. Rapaz, sou o que sou, foi assim que Deus me criou. E eu não vou fingir ser outro alguém, não. A vida não é jogo e eu não vou jogar. Eu não posso perder, eu nasci pra ganhar. Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Está, eu estou guardado pelas mãos de Deus, e é Ele quem guia os passos meus. Eu vou fazer o que Ele quer, yeah. A vida não é jogo e eu não vou jogar. Eu não posso perder, eu nasci pra ganhar. Não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Está, eu estou guardado pelas mãos de Deus, e é Ele quem guia os passos meus. E vou fazer o que Ele quer, não o que você quer.